começo a mexer. Mexe, mexe, maninha, quero sambar com você. Roda, roda, maninha, quero quebrar com você. Você requebra bonito, eu nunca vi coisa igual. Vai descendo, maninha, depois sobe legal. Desce, desce, maninha, sobe, sobe legal. Nesse corpo gostoso eu me acabo ainda. Nesse corpo trancoso eu vejo só prazer. A galera quer saber onde tu moras. O Gera Samba pirou em você. Nesse corpo gostoso eu me acabo ainda. Vai! Onde tu moras, o Gera Samba pirou em você. Vai! Mexe, mexe, maninha, vai! Quero sambar com você. É, roda, roda, maninha, vem! Quero quebrar com você. Que lindo! Você requebra bonito, eu nunca vi coisa igual. Vai descendo, maninha, depois sobe legal. Desce, desce, maninha, desce, mãe. Sobe, sobe, legal. Agora vou! Nesse corpo gostoso eu me acabo ainda.